Rádio Baré, 4.895 kHz, ondas tropicais, Manaus, Amazonas, Brasil. Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi, boa tarde, amigos aí que nos acompanham pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Estamos entrando ao vivo também pelo portal do Jornal do Comércio, o portal JCAM, que o endereço é jcam.com.br. Estamos ao vivo. Também esse nosso áudio gravado vai subir aí pelas ondas tropicais da Rádio Baré, 4.895 kHz. Beleza, Fred. O nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre o futebol de bolinhas, o good ball. Daqui a pouquinho, porque nós já estamos no ar com o nosso JC às 15. Informação para quem decide. Olha só, coisa interessante. Nós vamos conversar hoje sobre o futebol, que é o futebol de bolinha. Nossa velha pensada peteca, também conhecida como peteca, bolinha aqui em Manaus, a gente chama bastante. Tem até tweets, isso é para lembrar os mais antigos. E para falar sobre isso, está conosco aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré, o Walter Goodball. Walter, ficou o Walter Goodball por causa do futebol, dessa invenção toda. Você fez? É isso mesmo, seja bem-vindo, Walter. Tudo bem. Virou sobrenome? Virou sobrenome, mas foi porque quando eu fiz a primeira apresentação em São Paulo, após fazer um evento no Clube Tietê e na Gazeta Esportiva, apareceu em dezembro, o jornal criou um personagem do Walter Futebol. Eu estava ensinando as pessoas a jogar e desde lá ficou o Walter Futebol. Mas porque eu jogo futebol também, além de ter criado o jogo. Walter, é difícil. A gente, eu não imaginava, sinceramente, que era, tinha um kit. Ele, para você, as pessoas que querem praticar o goodball, tem um kit que você vende esse kit em algum local específico. Como é que é? A gente está vendendo atualmente o kit do goodball na loja virtual do goodball, goodball.com.br. A pessoa acessa e consegue comprar. No momento, só através da loja virtual. Certo. Tá? A gente também tem a mesa do futebol, tá? Que é a mesa infantil, temos a mesa oficial, temos o tabuleiro, tudo isso está na loja virtual. Eu tô tentando assim associar, viu, Fred? Você jogaste botão, Fred? Joguei muito botão. Muito bom. Tá certo. É porque eu tô tentando associar aqui o futebol ao campo do futebol ao campo do botão. É mais ou menos parecido? Mais ou menos parecido. Tem a mesma lógica? A mesma diferença é que, primeiro, que a gente, para reproduzir o chão, o futebol foi criado no chão, no Parque 10, na rua. Certo. No chão, e aí, para a gente reproduzir o chão das nossas ruas, a gente tem um veludo todo verde, que parece um gramado. Que é esse aqui que está na tua mão? É, que é esse que está aqui. Tá? Olha só. É esse aqui que está aqui. Posso abrir para você? Pode. Você vê o campo do futebol? Esse campo vem no kit do futebol que a gente está trazendo a caixa para mostrar. E tá aqui, ó, para vocês verem. Posso levantar aqui? Pode. O campo é grande, não é um campo. Sim, ó. É o campo do futebol. Olha só, dá para. Olha só, o Dan tá pegando bem. Tudo bem? Tá pegando bem aí. Olha aí. Olha só, e é veludo. É veludo, é um veludo. Ah, rapaz. Possa correr tranquilamente, né? E a ideia do futebol de botão. A gente fez, quando fez o evento em São Paulo, nós tivemos um pessoal do futebol de botão com a gente lá. Certo. Né? E a gente mostrou para eles que a questão do futebol é 11 contra 11, como no futebol. A diferença básica é que quem dá vida à jogada somos nós, com a nossa habilidade. Ao jogar, posicionar o jogador numa posição para fazer gol no próximo lance. Entendi. Então, você poder, com uma jogada, mexer 3, 4 jogadores. Fred Novaes, entra na conversa aí sobre o futebol. Pois é, Walter, você estava explicando que essa inspiração veio aí das ruas, inclusive da brincadeira lá no Parque 10, inclusive ilustrou bem aí a situação. Conta um pouco como é que foi essa ideia da criação, porque de repente você hoje já tem aí um esporte, praticamente um brinquedo, uma mistura de brinquedo com esporte, enfim, que está já acabado, já temos aí inclusive caixa, já tem a comercialização dele. Mas como é que foi no início? Como é que surgiu a raiz, vamos dizer assim, do futebol? Eu sou da época que não tinha com essa tecnologia de hoje, de celular, essas coisas, a gente tinha uma brincadeira de rua. Né? Tinha muito pouca televisão, né? Tinha pouca televisão. E aí, literalmente, era um bom jogador de bolinha. Só tem muito papagaio também, que a gente chama de papagaio aqui. Né? Uhum. E aí, um amigo e eu, cheio de bolinhas de gude, resolvemos, debaixo de uma mangueira, chegamos lá e disse, bora fazer um futebol de bolinhas? E nós desenhamos esse campo que está aqui. Você pega um pedaço de pau, faz as linhas laterais, linha de fundo, e colocamos uma bolinha no meio. E começou aí o futebol. Só que, por exemplo, ele não continuou a ideia, né? Mas depois eu comecei a querer jogar isso nas outras ruas. Isso foi criado na rua 7, eu morava na rua 8, e eu comecei a levar isso, mas como criança ainda, com 12 anos de idade, né? Em 1978, Copa da Argentina. Pô. Só que passaram esses anos, e em 92 eu resolvi, falando com uma família onde eu morava com eles, falei do futebol, disse, não, mostra pra gente. Aí o futebol saiu do chão para uma mesa. O primeiro campo de futebol foi num feltro, também é um tecido parecido. Sim, sim. Né? E aí, quando eu coloquei lá na Praça 14, rapaz, quando eu vi, tinha todo mundo ao redor. Uma das coisas que o futebol faz é trazer pessoas para perto da mesa, porque as pessoas veem um campo desse tamanho, vem as bolinhas, né? Se aproximam e querem saber como é que é. E eu estava dizendo há pouco, antes da nossa início da entrevista, que o amazonense ele é nato para jogar a bolinha, porque a forma de jogar futebol, Fred, é assim, ó, com a mão no chão. O movimento com a mão no chão, como está aí na imagem, essa é a forma de jogar, a forma bem amazonense e gaúcha. Né? O futebol é amazonense, só que eu sou gaúcho. Tá? E lá no Rio Grande do Sul a gente joga bolita lá. Lá o nome é bolita, que é peteca. E quando a gente desenvolveu essa ideia do futebol em 92, eu passei um período aqui e aí eu tive uma ideia de levar o futebol para São Paulo. Ele está do quadro aqui em Manaus. Tive para levar para São Paulo, e fui para a Gazeta Esportiva. Chegou lá, eles me abraçaram. Quando viram a mesa, quando viram o tabuleiro, ninguém acreditava. Como é que pode ser futebol de bolinha? Não estou entendendo. Tem gol? Né? Digo, tem. Futebol tem gol, tem impedimento, falta, lateral, escanteio. Tudo que você imaginar do futebol, eu consegui botar no tabuleiro, naquela mesa. E aí, o que foi para passar uma semana? Nós passamos 7 semanas seguidas em São Paulo. Fomos para um shopping paulista pela primeira vez. E quando voltamos para Manaus, a gente foi abraçado também aqui pela mídia aqui do Amazonas. E eu tive que parar o futebol para seguir alguns outros projetos. E agora, em 2020, infelizmente, por um acontecimento que a pessoa que deu o nome lá em 92 faleceu de Covid, a dona Inês. Para mim, ela é a mãe do futebol, porque ela deu o nome do futebol. Era só futebol de bolinhas. E ela faleceu e me trouxe uma recordação do futebol. E eu resolvi voltar a tocar o projeto. Agora vou patentear, vou fazer tudo. E pronto, comecei a desenvolver o futebol de novembro para dezembro até agora. Fizemos registro da marca, da patente. Nós vamos agora passar para as extensões, porque o futebol está sendo visto fora daqui. A gente já mandou para a China, já mandamos para Angola, o povo lá, e o México. Né? E nesse trabalho todo, descobri onde estão as melhores bolinhas do mundo. Olha só. Então foi um trabalho bem árduo, viu, Fred? Essa história do futebol vai me trazer sempre uma lembrança de que teve um Deus nesse trabalho todo, tá? Porque foi uma homenagem que eu resolvi fazer, e também meu filho, né? Meu filho Marcos, e vendo ele brincar no quarto, como a gente disse, a gente não ia para a rua como a gente ia antes. Claro. Não tem esse espaço aqui hoje. Tu não confia mais mandar teu filho para a rua. Às vezes nem joga bola. É verdade, né? Fica difícil hoje. Difícil, né? Então, o que acontece? Ele começou a passar no quarto dele, ele estava no chão brincando com umas tampinhas. Tipo, rapaz, é o seguinte, eu vou tocar o futebol. E aí, graças a Deus, a gente está numa... Como ele disse, chegamos numa fase final, patente registrada. E agora nós temos até um anúncio, né, que vai fazer. Nós vamos fechar a parceria com o Rio Grande do Sul. Nós temos um empreendedor lá que está disposto a ser sócio do projeto futebol. É uma das maiores alegrias minha, porque é minha terra também. Eu tive em Santa Maria, o futebol é amazonense, tá, velho? Só que o criador é gaúcho. E aí eu sempre digo que o futebol é do tamanho do Brasil, porque é do Amazonas... Ao Rio Grande. É Rio Grande do Sul. É verdade. Então, assim, essas são as... O futebol hoje tem um placar dele, um Android criado pelo amazonense, meu filho, né? Que vai estar nos celulares aí daqui a pouco, porque ele joga por tempo, tá? Cada um tem uma vez para jogar, um tempo. Só assistindo uma partida do futebol para vocês entenderem o quanto ele mexe com as pessoas. Eu, quando estive em São Paulo, a foto que me fez jogar, pensar no futebol, fora essa situação de 2020 agora, em São Paulo, uma criança 7 anos, uma moça, uma criança faz um gol. A expressão dela de que aquele gol parecia que era um gol mesmo, me marcou. Né? Eu cheguei à conclusão de igual, futebol, eu tenho que tocar essa ideia um dia. Só que eu resolvi estudar, né? Resolvi fazer algumas coisas antes, e agora chegou o momento de largar o que eu fiz e tocar o futebol. Walter, o Fred tocou nessa ideia do início, do começo, quer dizer, você lá no Parque 10, isso é até um saudosismo, de certa forma, né? E é bom a gente lembrar desse tempo onde você podia ir para a rua, jogar uma bolinha, né? Tanto futebol quanto bolinha mesmo, a peteca, a bolinha de gude, que a gente chamava. Quer dizer, e hoje você dá uma opção às crianças que não têm essa oportunidade, né? De certa forma, de também brincarem de bolinha, mas só que dessa vez dentro de um campo, casa, dentro da sua casa, tranquila. Isso, provavelmente, isso num condomínio seria interessantíssimo, colocar um campo de futebol no condomínio, com certeza. E volta, e hoje, como é que está essa questão do futebol? Você já, como você disse, está patenteado, você tem esses kits todos à pronta entrega, você vende na loja, só na loja? Olha, o futebol hoje nós temos só a pedido pela loja virtual. Certo. Eu fiz um anúncio, a gente está fazendo uma promoção que é sempre o primeiro kit que fosse vendido, a gente ia dar uma mesa para sortear, mas é para o Brasil todo, inclusive em Manaus. Legal. A gente pretende botar realmente para a pronta entrega a partir de janeiro. Então, nós estamos só atendendo pedidos que são feitos pela loja virtual, tá? Mas eu tenho mesa de futebol, eu tenho bastante mesa de futebol disponível, tá? E a gente, Fred, para divulgar o futebol, está fazendo um campeonato, que é o último do projeto futebol. Então, durante esse período, eu fiz vários campeonatos. Foram 9 campeonatos com as pessoas que estavam na base participando, filhos e outras pessoas, colaboradores. E foram 9 campeonatos para poder transformar o futebol do que ele é hoje. O futebol de hoje, ele é 100% melhor do que o de 92 a 97. Claro. Ele mudou completamente. Alguns conceitos foram criados durante esses torneios. E aí eu resolvi que agora eu vou botar o Amazonas a participar disso. Né? Nós vamos fazer o último campeonato, dando uma premiação de quase R$ 42 mil distribuída entre os 8 primeiros colocados. E a gente vai ter 36 jogadores. Já tem 15, 17 que é da base. E eu quero fazer seletivas em shoppings, nos municípios próximos, para levar o futebol. Você falou uma coisa que eu quero fazer também, que o pessoal diz assim para mim: olha, eu quero fazer o campeonato de futebol no chão. Né? A pessoa fala: doutor, o senhor não vai vender o campo, o senhor não vai vender a bolinha. Eu digo: mas não quero vender nada. Eu quero que as pessoas voltem a jogar a bolinha. Jogar a bolinha. Né? Voltem a jogar no chão lá, porque eu fico pensando que pessoas que podem comprar isso aqui. E as pessoas que não podem, não podem jogar no chão. Claro, só os kits, claro, de time. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Dentro do kit de futebol, vem esse campo, vai vem time, ó. Cada bolinha de uma cor, inclusive. Cada time tem uma cor. Parece a colombiana, rapaz. Ah, nossa colombiana. Colombiana que era só colombiana. É. Era mexicana e chinesa. É. Né? Então nós temos o time. A pessoa vai poder comprar isso aqui lá na cidade, ele não tem como comprar o kit. Ele faz o chão no chão, faz o risco no chão no chão e vai jogar o futebol. Claro. Né? A ideia minha é ensinar as regras, os princípios do futebol. Fred, uma das minhas alegrias do futebol são os 3 princípios que norteiam o jogo. Primeiro, respeito às regras e às leis. Respeito ao oponente. Você não pode jogar futebol zombando, que é um jogo muito próximo. Você não pode ficar dizendo: olha, vai errar, ficar suado, não pode. E a última, respeito à torcida. Tanto do adversário quanto tu faz gol, porque tem torcida ao redor. Certo. Tá? E não pode zombar da torcida do outro. Primeiro princípio. O segundo é um dos mais bonitos para mim, porque nasceu lá em 78, que é o princípio de defesa. Para fazer gol, você tem que passar do meio de campo. Só que quando você passa e pode fazer gol, o outro é a vez do outro jogar. Aí o outro tem direito de defesa. E o terceiro princípio é que a infração no futebol nunca pode beneficiar o infrator. É isso que eu quero levar para as pessoas. Um jogo que une família, pai contra filho. O futebol dá para jogar de dupla. Você faz uma dupla, tu e teu filho contra o outro, outra dupla. Então, é um jogo... eu suspeito para falar que vivo o futebol diariamente, tá? E uma das minhas alegrias é o futebol, é o único jogo onde uma criança pode vencer um adulto. O meu filho de 9 anos é bicampeão de futebol jogando com os adultos, no torneio absoluto. E a outra alegria, uma mulher jogar contra homem de igual para igual. Basta aprender a jogar a bolinha de gude, a nossa peteca. A peteca. Fred? Albi, eu acho que eu vou me inscrever nesse campeonato. Olha, quero já... colocar... Passar por mim, velho. Eu vou estar nele. A seletiva, né? Aí vai ser mais difícil, Fred. Vamos lá, né, Capitão? Eu tenho que dar para as pessoas, né? As pessoas saberem que a gente fez vários torneios, e aí eu fiz torneios eliminatórios, que é perde e sai. Né? Jogar futebol, você joga uma vez, quando vira, vicia. Tá? Eu tenho da pessoa mais humilde, até o pós-graduado jogando futebol comigo lá, você não sai de lá de cima da mesa. Nós estamos abrindo agora o salão. Tá? Próxima semana o salão vai estar aberto para todo mundo, por causa das seletivas, né? E fora os eventos que eu quero levar para os outros lugares. Mas olha, eu vou adorar se você for participar lá, hein? E esse salão fica onde, Walter? Olha, tá do lado do Jornal do Comércio, praticamente, aqui. Ah, é? É aqui no Japim, na Rua 10, número 217, tá bom? É, as pessoas vão ter um cadastro para fazer, para poder entrarem lá. Rua 10, 217. WB Comércio de Brinquedos do Recreativo Limitado, é isso? É isso mesmo. Rua Abdias Teles, que é a antiga Rua 10, provavelmente, é, né? Teles da Silva, número 217. Aqui no Japim. No Japim. Pronto. Então, entrando aqui pela Tefé, entra pela Tefé aqui. Pela Tefé, que aqui, quando joga para quem vai para o Japim, ao lado direito. Do lado direito da Tefé. Porque a Rua 10 era dos dois lados. Atravessa, né? É, exatamente. Ah, ok. Então, tá certo. Aí está, então. Pois é, Fred, quer dizer que quer jogar mesmo, Fred? Claro, eu quero sim, até porque, Walter e Calbi, esse jogo, na verdade, há algum tempo já eu tinha vontade de comprar novamente o futebol de mesa, porque exatamente para incentivar as pessoas a se desconectar, né? Eu acho que um grande desafio hoje da sociedade que nós temos, e pais, principalmente avós, com relação a seus filhos, é de criar algum tipo de estímulo, né? Hoje, com tantas distrações digitais, né, que a criança já nasce nesse ambiente. Então, eu acho que qualquer tipo de iniciativa que volte as pessoas a esse mundo real, analógico, né, esse mundo material, tátil, né, que a gente perceba, assim, eu acho que é fantástico. Eu acho que essa ideia, Walter, ela tem que ser estimulada aí junto às escolas, junto à Secretaria de Educação, para estimular aí realmente os jovens a... Na hora do recreio, porque eu sou do tempo, Calbi. É. Era aquele momento da gente ter uma convivência, um relacionamento, de repente até uma partidinha de futebol, de pingue-pongue, aquela coisa toda. E você havia uma interação social. Hoje, eu não sei como é que é muito, mas eu imagino que é muito desse recreio é, na verdade, para você vir as atualizações do celular, é para você, na verdade, mergulhar nesse mundo digital e viver, na verdade, em torno dele. Então, eu acho isso aí fantástico, Walter. Eu acho que tem que ser estimulado. E a minha pergunta em cima disso é o seguinte. Hoje, por exemplo, você falou que a ideia, a partir de janeiro, já ter disponível aí para pronta entrega. Mas como é que está a divulgação, até mesmo para as pessoas conhecerem? Porque, às vezes, a pessoa acha assim, pô, é interessante, mas eu não sei como é que joga, eu não sei se realmente é legal. Como é que está essa divulgação para popularizar o goodball aí, não só aqui em Manaus, mas no resto do Brasil? Olha só, nós temos o site do futebol, que é o futebol.com, futebol online, e temos também no YouTube o canal do futebol, onde nós temos a playlist de regras. Ó, tem um site na tela já. Nós temos a playlist de regras, temos aí os jogos que já aconteceram, esses 9 campeonatos que houveram, que eu participei, e tem os outros 5 que eu não participei. E lá você consegue entender a dinâmica do jogo. Lá você consegue ver o que é gol, né? Como é que você... Um jogo de estratégia, viu, Fred? Eu só queria comentar contigo que você falou sobre essa inclusão, né? O futebol é isso, é aproximação. Então, acredito que eu já ouvi perguntas assim, não dá para colocar o futebol no celular, isso aqui não dá, não. Futebol é para ser jogado, é família, pessoas. Eu queria mostrar para vocês a capa do futebol, pois não. Só para vocês verem aqui, que a ideia do futebol é justamente essa, família, pessoas. Aqui é umas caricaturas de pessoas que participaram do projeto futebol, tá? E o projeto futebol, aqui está o Walter, eu, né? Aí tem as crianças que são a próxima geração que estão vindo, os bebês. Uhum. Aí tem as crianças jogando, esse aqui seria o Marco Futebol, jogando e nós assistindo. Aí vem os adolescentes e os adultos aqui. E tem uma homenagem para o povo mexicano, porque são as melhores bolinhas do mundo. E eu fico muito feliz de dizer para vocês que aqui todos os que participaram do projeto futebol, desde a minha... da minha cozinheira, do meu ferramenteiro, todos estão aqui. E nós temos ainda uma homenagem a uma coisa que toda a família tem os seus seus animais de estimação. Nós temos o Theo, a Malu, dois cachorrinhos aqui junto com a coisa. Então, a ideia do futebol é isso aqui. Tá? A reunião da família em torno de uma mesa. E aqui, a mistura de raças. Tá? Até o chinês aqui eu coloquei para homenagear o povo chinês por causa das bolinhas dele, que também são as melhores bolinhas que nós temos do mundo. Quer dizer que aquelas bolinhas que a gente comprava como colombiana não tem nada de colombiana. Não, eles já eram fake news, como eu dizia. Mas, rapaz, eu vou te contar. Viu? E a divulgação está sendo feita através do... nós temos o Facebook, a página do Facebook, temos o canal, e também eu tenho que agradecer toda assim como vocês, a toda a mídia na amazonense, que está nos dando um apoio muito grande. Nós já tivemos uma repercussão, estamos esperando inclusive uma reportagem a nível nacional para todo o Brasil, tá? E nós estamos aguardando, trabalhando para isso, para levar o futebol. O futebol para mim é amazonense, mas é de Manaus para o Brasil, e do Brasil para o mundo. Essa é a ideia do futebol. Legal. Fred, eu vou te mostrar aqui, Fred, que assim como tem nos campos aquelas placas de propaganda, no futebol também tem, ó. Aqui, deixa eu ver se o Danilo pega aqui, ó. Assim, ó. Entendeu? Essas placas aqui, elas rodeiam os campos exatamente para ficar como se fosse propaganda, ó. Então tem futebol aqui, aí você... Se quiser colocar sua propaganda aqui, eu acho que dá para colocar, dá para incluir de alguma maneira, né? Esse cabo que você viu ali, ó, quando eu compro, é daquele jeito. Eu passo, ele fica esticado. E para que os jogadores, porque no futebol as petecas não são as petecas quando elas entram no futebol. Elas passam a ser jogadores. É para que eles não caiam para fora muito longe do campo. Certo. Então o nome delas é barreira de proteção, mas na verdade são placas de publicidade. E nós estamos fazendo essa que você falou, já existe hoje uma empresa que já comprou 1.000 placas dessa para colocar nos kits que vão chegar na casa das pessoas. Olha só que legal, rapaz. Então, a ideia nossa é fazer isso, mostrar as empresas que estão participando com a gente, como parceiros, vão, quando a pessoa comprar o kit... Se quiser falar o nome das empresas, não há problema nenhum, viu, Walter? É bom, é bom. Nós temos uma que está fechada, que é a Amex, né, que trabalha com... produção de pega lixo e transforma em energia. Certo. E já comprou 1.000 placas da gente, ficou muito feliz com isso, porque é uma forma de ajudar a fazer isso aí. E nós estamos namorando algumas outras que estão querendo comprar esse espaço dentro do kit. Sendo que no salão, ao redor da mesa, como você disse, além das barras de proteção, que são o alambrado, o Fred não viu a questão do alambrado, não deu para mostrar. É, não alambrado, dá. O fundo que nós temos no futebol. O futebol tem VAR. Tem refletor lá na hora que você chegar lá para você ver. Então, no campo do futebol ao redor também vai ter essas barreiras de proteção. Isso garantindo, além da segurança, e até propaganda também, ganhando a mais. A ideia é fazer que, para a criança e para quem joga, porque ele falou no momento assim, brinquedo ou jogo? Olha, o futebol certamente é um esporte. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar um dia, está muito longe, porque o futebol tem essa questão da competitividade. É um jogo de estratégia. Não adianta ter pontaria, Fred. Mas tanto chegar lá e dizer que eu ganhei 1.000 bolinhas no passado, que isso não vai resolver. Resolve lá. Ó, no futebol tem esquema tático, impedimento. A linha burra do futebol tem 4-4-3. Nós temos um esquema próprio chamado muralha. Então, tudo isso faz do futebol um jogo que é apaixonante. Fred, é bom colocar esse esquema aí pro Flamengo, Fred, esse tal de muralha aí, porque o negócio tá meio complicado para cima do Flamengo agora, né? É bom copiar, Fred, do futebol. Verdade, Calbi, tá precisando aí de um Davi Luiz aí de bolinha, de gude, né? Nem que seja de bolinha, né? Verdade. Mas Walter, você hoje tem esses canais de divulgação, como você falou, e eu queria saber se... Você também soltou já, mas qualquer criança hoje, qualquer adulto, o futebol serve para todas as idades? Todas as idades, a partir de 5 anos. Eu tive uma criança com 4 anos chegando na mesa, tem a mesa infantil. Certo. Para jogar no chão, e tem a mesa infantil. Que foi lá, a gente achava que seria só de 5 anos para frente. A garotinha foi lá, entendeu que era gol e ó, começou a jogar. Então, a partir dos 5 anos, certamente pode jogar o futebol. Certo. E idade, aí não tem limite, né? Porque no futebol, quando a gente está falando de criança, eu quero dizer para vocês que o que mais aparece no futebol são os antigão jogando lá, mostrando como é que jogavam bolinha no passado. É, esse é que o Fred faz, né, Fred? Exatamente. É o time, como é que se chama o time de... Master. Master, exatamente. O Masters de futebol, imagino que deve ser um super campeonato, né? É que, na verdade, como eu te falei, não tem a categoria, né? Porque o Marcos, que tem 9 anos, foi campeão enfrentando as pessoas de 24, 30. Ele é bicampeão de futebol enfrentando adulto. Aí, e isso é fascinante para mim. Uma coisa legal, Brasil. Meu filho, quando foi campeão, ele tinha um treinador, porque tem um treinador, você pode ter um treinador, tem parada técnica do vôlei, então você tem uma parada técnica. Então, numa partida difícil dele, eu tive que parar ele, chamar ele, conversar com ele, tem toda uma preparação. Agora, uma criança participar de um campeonato absoluto, o pai tem que estar do lado. Sim, tem que segurar, sim. Porque não é fácil. A pressão sobre essa criança. Né? É, falei para vocês, né? Coordenação, ó, desenvolve coordenação motora, habilidade, poder de decisão e pressão. Eu digo para vocês que teve um campeonato que ele foi campeão a última vez agora, contar para vocês que ele estava fugindo da partida, teve uma hora que ele queria fugir. Aí eu tive que parar o jogo e chamar ele, meu filho, vamos até o fim, você quis, vamos até o fim. E ele ganhou a partida, foi uma das minhas maiores alegrias. Olha só, que legal. Fred, já caminhando aí para as nossas últimas, Fred. Pois é, Walter, a gente ficou muito feliz de ver um empreendedor com essa visão, né? E ao mesmo tempo consegue trazer um produto de uma aderência muito grande, né? Que trabalha com a memória e ao mesmo tempo também estimula esse novo público aí a conhecer, né? Esse tipo de brincadeira que era da nossa época e que continua vivo, né? Acho que isso é muito importante. Agora, a minha pergunta, Walter, é assim: como é que foi o fechamento para você chegar a esse acabamento de ter o desenvolvimento do produto, e hoje ter o site, tá desenvolvendo o aplicativo? Você tem algum conhecimento do marketing? Ou foi uma coisa instintiva que você foi fazendo e aí foi se associando de repente com pessoas e acabou que gerou isso? Que hoje eu vejo um produto já pronto para estar para as ruas, né? Ser escalado e estar disponível aí para ganhar o mundo, né? Como é que foi isso? Olha, eu sempre digo que o futebol não é do Walter. O futebol foi criado aqui no Amazonas com essas condições e eu tive realmente parceiros. Né? Eu trouxe um parceiro lá de São Paulo para fazer as caricaturas. Eu tenho um parceiro que trabalha com questão de marca. Tenho um parceiro de várias formas, né? Mas eu quero dizer que tudo que você disse do início, jogar ping-pong, fazer isso, o futebol, para se gerar a mesa do futebol, eu joguei ping-pong. Aí eu descobri como fazer uma forma de a bolinha não cair do campo. Então, assim, um pouco do que ele disse, o Fred disse, foi fazendo partidas. Tá? E uma coisa legal para dizer para vocês, eu tenho que agradecer muito a meus filhos. Né? Porque na época da pandemia, vocês sabem que a gente não podia estar próximo, as pessoas tinham que se manter à distância, a distância social. E eu tenho alguns filhos, né? E nós fizemos vários torneios lá e havia discussões, brigas. Tudo que acontece no campo de futebol, você imagina. Imagina. Se eu não tivesse isso, eu não tinha feito. Então não adiantava ter o cara do marketing, não adiantava ter o engenheiro, nós tivemos engenheiro. Nós tivemos pessoas de uma empresa de marcas e patentes que foi contratada. Tá? Então, assim, investimento, dedicação, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de finais de semana. É. Eu trabalho no futebol, às vezes acordo 4 horas da manhã para pensar como vai ser o próximo dia, como vai ser o próximo evento e como é que a gente vai estar trabalhando. Verdade, isso é importante, né, Fred, frisar que isso envolve o Walter, envolve toda a família dele, quer dizer, no sentido não só de aperfeiçoar, de trabalhar e aperfeiçoar cada vez mais o futebol, mas acima de tudo despertando paixões, né, despertando vontade de jogar, de participar. Isso parece que é empolgante mesmo. Eu acho que esse é o lance de você meio se viciar nisso, ficar meio viciado nisso aqui, né, Walter? E agora, além da família, hoje você tem esse site, tem essa discussão. Por exemplo, em Manaus, algum outro lugar se pode jogar futebol? Só tem hoje o endereço realmente é lá do salão. Salão provisório. A gente, como falei, com as seletivas, a partir de próximos dias a gente vai começar a fazer a seletiva, vai poder jogar em qualquer local. Certo. Mas é só ir lá no salão jogar, a partir da semana que vem vai estar disponível. Mas assim, o número de pessoas que jogam futebol é muito grande, em que sentido? Porque eu fiz isso antes. De 92 a 97 a gente teve em shoppings, a gente fez apresentação em lugares, São Paulo, a gente manteve contato com os primeiros campeões de São Paulo, nós mantivemos contato agora nesse retorno. Então o futebol, ele Só a questão da prática dele é que estava vinculada agora ao quê? Ao lançamento, ao que nós temos hoje. Hoje é fácil você comprar um campo de futebol, lá em São Paulo você compra. Como a gente envia para lá e a pessoa vai poder jogar futebol na sua casa tranquilamente. Legal. Fred, agradecer, né? Com certeza, Calbi. Agradecer aí o Walter por essa disposição, por essa alegria de defender uma ideia, né? Uma ideia fantástica. Eu acho, sinceramente, uma ideia maravilhosa. Que tenha pleno êxito e conte com a gente, Jornal do Comércio. Quem sabe aí teremos aí um campeonato de futebol aí do Jornal do Comércio, né? Olha, podemos colocar a plaquinha do Jornal do Comércio aqui, tá sendo convidado a participar. Olha aí, tá certo. Tá certo. Walter, obrigado. Obrigado mesmo pela tua vinda até aqui e falar de uma coisa que eu acho que é importantíssimo quando envolve criança, quando envolve criança nessa idade escolar, principalmente, que acho que ajuda a desenvolver aí certa inteligência, os cálculos e, como você disse, acima de tudo, mostra a questão das três regras, que é uma delas principal é a disciplina. Quando você tem disciplina, com certeza as coisas melhoram muito mais. Obrigado cada vez mais por você ter vindo aqui com a gente, Walter. Eu que agradeço aí o convite. Tá? E convidar a todos que estão assistindo, quer dizer, para conhecer o Salão do Futebol, conhecer o site do futebol. Tá? Lembrando que nós estamos com a promoção de que quem compra o kit, os 100 primeiros kits vão ganhar, vai ter um sorteio de uma mesa. Até os 1000 primeiros kits eu vou fazer isso, vou dar uma mesa, sortear a cada 100. Certo. A gente está contando com o apoio de todos. Muito obrigado, viu, Fred? Obrigado mesmo. Obrigado. Legal. Walter, agora Não, o kit hoje está em torno de R$350. Certo. Por conta, principalmente do material aqui em Manaus, o veludo. Uhum. Como eu produzi aqui, eu não consegui diminuir esse preço. A ideia é que futuramente a gente consiga reduzir um pouco mais isso aí. Então pronto. Tá, Fred, já fica a ideia aí, Fred, das pessoas, já que estamos no Natal, já estamos, quem sabe, os presentes, um presente para a garotada seria esse valor aí. Está muito bom, né, Fred? Com certeza, Calbi, já sabe onde encontrar, né? É só jogar no Google, futebol, procurar goodball.com.br, buscar no Facebook, enfim, nos canais aí no YouTube também, encontra muito fácil aí. E aí entrar em contato aí com o Walter, que certamente vai ser um presente excelente para sua família. Pronto, começo. Que ficaram conosco até agora, prometendo voltar na quinta-feira, né, Fred? Isso, voltamos só na quinta. Só na quinta, com mais um JC às 15, informação para quem decide.